Eita, 83 das antigas, hein? A gente também curtiu Paulo Diniz com E Agora José, a música que foi pra Maureline Oliveira ligada na gente. Um abraço, Maureline. E a música do Roupa Nova Anjo foi pro meu pai, o João Carlos Pai. Olha, pediu aqui e curtiu também na 87. E agora só falta você. Daqui a pouco tem música pra Flávia Barbosa também ligada na gente. E você pode participar lá pelo WhatsApp 98683-4884. É esse o número. 986834884. Faz que nem uma galera que já mandou por aqui, que nem a Lúcia que mandou áudio pra gente pedindo música e curtindo junto de você nesse sabadão. Manda mensagem, faz feito o Leonardo Garcia aqui ligado na gente, direto de Jundiaí, São Paulo, lá pelo Radiosnet. Quem também tá ligado na gente pela internet, mas não é pelo Radiosnet, é o CX Rádio esse ano. Não sei, é o Ian José Silva, lá direto da Fronteiras, FM de Fronteiras, no Piauí. Abraço, Ian, ligado na gente. Conhece esse aplicativo? Não, é diferente. Qual é esse? Não é o Radiosnet, mas também tem lá a 87FM, em toda a plataforma, em todo lugar, a gente tá por lá. É a rádio que tá pegando até em micro-ondas, então cola na gente que aqui é sucesso. Manda mensagem lá no 86834884, manda um abraço por aqui pro tio Eri, o Erivaldo ligado sempre na gente. Abraço também pra Dona Iraci, na Rua de Goiânia, por aqui com a gente também. A sexta aqui pro Randy Bush, Elevation, vai tocar daqui a pouco. E agora a música dela, que vai curtir a música de agora mesmo. A Flávia Barbosa, que vai curtir o Márcio Drake com Infinito. Nós dois andando pelo céu, tudo é tão lindo. O mundo fica diferente, fica bem distante. É tudo como se tivesse que morrer agora. A minha vida está em tuas mãos, Senhora. E quando vejo teus cabelos da cor do sol, eu sinto que se quisesse poderia voar. Andar pelo horizonte sem mistério, e vou olhar teus olhos porque são sinceros. Estrelas, tu terás o amor sincero, o infinito que não verás. Pois o infinito são os teus olhos, meu amor. E quando te amo, eu sou um homem que chega a Deus. Agora pegue as minhas mãos, mas pegue com calor. Você não pode recusar o meu amor que é teu. Amor, perdoa aquele que está amando. O mundo não é mais importante que o meu amor. Quem importa saber o tempo espera. A minha vida está em tuas mãos, Senhora. Guarda-me, proteja-me, que sou eu. Quando te amo, eu sou um homem que chega a Deus. Na minha viagem pelas estrelas, tu terás o amor sincero, o infinito que não verás. Pois o infinito são os teus olhos, meu amor. E quando te amo, sou com a música do teu rádio, as mais pedidas. 87FM, a rádio que todo mundo ouve, Rainbush, Sounds Like a Melody, fui pra Ceiça curtindo a gente na Rua Santa Rita e você é ligado na 87, esse é o programa As Mais Perdidas, tocando tudo que ficou perdido no tempo, assim a viagem no tempo, As Mais Perdidas, isso mesmo, viu, não confunda, As Mais Perdidas, tudo ficou perdido no tempo por aqui, ainda a gente curtiu o Marcy Drake com o Infinito, fui pra Flávia Barbosa, ligada a gente aqui em Timbaúba e você em todo lugar, em toda cidade, em todo o Brasil. Ligado no 87FM, a rádio que todo mundo ouve, é sucesso o tempo todo. E por aqui comigo, João Carlos, no programa As Mais Perdidas, que tá seguindo, hein? Tem promoção pra você, tem cesta básica saindo. A última cesta da promoção da cesta básica hoje, viu? Então corre, 986-834-884. Agora, 1h30. As Mais Perdidas, FM, 87,9. De segunda a sexta-feira, na hora do seu almoço, você tem o melhor programa da cidade. Músicas, notícias, informações e a sua participação. Você faz o sucesso e pede bis. Programa Tarde Livre. Apresentação, Jota Silva. 87,9. Na velocidade da música. Momento lotérico. Oferecimento a Imperial. Agora na 87FM, 1h31, 1h31, tá chegando agora o resultado do Momento Lotérico no seu rádio. Estação nas 13 horas da Imperial, tradição e credibilidade e a certeza de receber o seu prêmio na hora. É agora que a gente confere junto de você o resultado, quem sabe agora é a sua hora, hein? Vem conferindo, vem chegando. Aumenta o volume, essa é 87, e agora a gente confere o resultado das 13 horas, do primeiro ao décimo, a partir de agora. Primeiro prêmio, 7784. 77,84. Segundo prêmio, 61,66. 61,66. Terceiro prêmio, 2,838. 28,38. Quarto prêmio, 7,705. 77,05. Quinto prêmio, 2,621. 26,21. Sexto prêmio, 7,627. 76,27 no sexto prêmio. Sétimo prêmio, 7,187. 71,87. Oitavo prêmio, 8,630. 8630. Nono prêmio, 4685. 4685. Décimo prêmio, 5243. 5243 no décimo prêmio. Esse é o resultado do Momento Lotérico aqui no seu rádio. Você sabe, tá chegando agora? Perdeu? Não perdeu não, ainda tenho dúvidas. Agora a gente confere pra você o resultado das 13 horas do primeiro ao décimo. Bora lá então? Bora lá. Primeiro prêmio, 77,84. Segundo prêmio, 61,66. Terceiro prêmio, 28,38. Quarto prêmio, 77,05. Quinto prêmio, 26,21. Sexto prêmio, 76,27. Sétimo prêmio, 71,87. Oitavo prêmio, 86,30. Nono prêmio, 46,85. Décimo prêmio, 52,43. Esse foi o Momento Lotérico aqui no seu rádio, oferecimento da Imperial, tradição e credibilidade e a certeza de receber o seu prêmio na hora. Momento Lotérico, oferecimento à Imperial. 87 FM, essa rádio é o máximo. E a gente já tá de volta aqui no 87 FM, a rádio que todo mundo ouve, pra tocar muito sucesso aqui pra você. É sábado, o que é que a gente quer? Só ficar de perna pro ar, curtir música boa, descansar, hein? Aproveitar o final de semana que chegou e por aqui continua assim. Esse é o programa As Mais Perdidas, por aqui é o João Carlos e agora tem Invisible Touch do Genesis. Aumenta o volume, você tá curtindo os sucessos do passado na melhor sintonia. Yeah. me. And every step I take reminds me of just how we used to be. How can I forget you, girl? Can't help recalling how it felt to kiss and hold you tight. Oh, how can I forget you, girl? É a rádio que todo mundo ouve aqui no programa As Mais Perdidas Tem Naked Eyes, Always Something There to Remind Me. E aqui a gente curtindo os sucessos das antigas, ainda vivendo o Touch do Genesis. Legal demais, hein? Invisible Touch por aqui, agora 1h40, últimos momentos pra você participar da promoção, hein? Então corre, tá chegando agora, não sabe não? Então vai ficar sabendo agora, corre, abre o WhatsApp, manda tua mensagem hoje. Hoje tá saindo a última cesta básica da promoção do Pedrosa, hein? Quem sabe você pode ser o ganhador logo da última. E semana que vem a gente anuncia a nova promoção, tá show de bola. Então continua ligado, né, gente? E o número é esse, 986834884. Pra participar com a gente, interagir e ficar por dentro da rádio que todo mundo ouve, 986834884. Uma boa tarde pra você ouvindo a gente, já mandando mensagem. Olha, por aqui o Carlinhos em Maceió, Alagoas, tá lá pelo Radiosnet, tava ouvindo a gente. Falou aqui, olha, tava ansioso pelo momento lotérico. Falou que perdeu, não foi dessa vez não, hein, Carlinhos? Eita, tem alguém que ganhou no teu lugar hoje, hein? Falando aqui, olha, tá falando que manda aquela música do Ahá, Stronger Days. Vou tocar, hein? Legal essa. Manda mais música por aqui pra você ligado na gente, pessoal lá pelo WhatsApp ligado na gente, mandando mensagem, e também o pessoal que se liga na gente, acompanha os bastidores lá pelo Instagram, @87fmpe. Segue ainda não? Segue lá, rapaz, segue lá nossa nova conta. É uma nova conta já um pouquinho velha, mas às vezes tem gente que seguia a conta velha e não sabe. Então segue lá a nova conta, a gente sempre faz uma postagem legal pra você conferir. É lá no Instagram, @87fmpe. O pessoal tá por lá vendo a gente também, curtindo, ver os vídeos. Mandar um abraço Olha só, direto de Ipatinga, Minas Gerais, o Arthur Azevedo. Legal, hein? Pra que o pessoal de todo o Brasil que a gente vê pelo Instagram, curtindo a gente também aqui, o Bernardo Filho do Ceará, esqueci o nome da cidade dele. Pra que tem o Vandeco, olha, de São Paulo capital, tem o Renan Araújo de Santos, olha, litoral paulista. Pra que também você que tá chegando agora com a gente, então segue lá, @87fmpe. Pede uma música lá também pelo Instagram, a gente também te atende por lá, quem sabe, hein? E agora eu vou puxar aqui a música do Carlinhos, resolveu pedir agora mesmo, rapaz. Scroll Days do Ahá, bora ver aqui se tem a música em produção. Ah, ajuda aí. Olha, rapaz, tem, é Scroll Days. Ah, a pessoa manda a música com o nome errado, rapaz, como é que eu vou achar? Um pouquinho diferente, mas tá certo, vai curtir agora, hein? Últimos momentos dá pra você participar da programação com mais uns 5 minutos, não é isso? Uns 5 minutos. Depois dessa música, a gente encerra as participações. É o tempo de você mandar um áudio, um oi. Manda logo o teu oi pra garantir a participação. E daqui a pouco a gente encerra a participação pra fazer o último sorteio. E depois a gente já volta te contando qual é a promoção que vale a partir da semana que vem, tá certo? Tá fechado? Então tá combinado. Você tá ligado aqui na gente nos sucessos do passado. E agora pro Carlinhos e toda a turma lá do grupo Planeta Rádios, tem a Ra. Was that somebody screaming? It wasn't me for sure. I lift my head up from an easy pillow, put my feet on the floor. I cut my wrist on a bad thought and head for the door. Outside on the pavement, the dark makes no noise. I can feel the sweat on my lips leaking into my mouth. I'm heading out for the steep hills, leaving me no choice. And see, as I surrender me, but I know that I made it as I run into the air. cheese. Global DJs, Moscow, Memphis, Cape Town, Dallas, Amsterdam, Boston, Berlin, San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wait. Perdidas no 87 FM, tocando as perdidas no túnel do tempo. Esse é o Global DJs, The Sound of San Francisco, também conhecida só por seu Francisco. E a gente tocando aqui também a High Score 10 pro Carlinhos em Maceió, curtindo e inspirado nessa música em Global DJs, dessa vez de 2005. E a versão da música de 1969 do Scott McKenzie, San Francisco. E a gente toca por aqui só na 87, primeiro lugar em todo lugar. E para que a gente segue agora 10 para as 2, já temos o ganhador, hein? Então continua ligado, participações encerradas. Eu ia deixar para participar agora, rapaz. Teve a semana toda para colocar teu nome no balaio. Já temos o ganhador. Última cesta básica, daqui a pouco eu passo o resultado. Muito bem. Quem curtiu essa música muito foi o Carlinhos, olha. Nem pediu essa e curtiu. Curioso dessa música, olha. O nome do grupo é Global DJs, mas começaram como Global Playboys. Global Playboys mesmo. Tiveram um processinho da revista Playboy, tiveram que mudar de nome. Tem até aqui a versão, será que a gente acha fácil, hein? Vai em produção, bora puxar aqui, será que meu estagiário tá rápido? Nada, estagiário, nada, sou eu mesmo aqui. Olha, bora ver, olha, a versão, a primeira, antes do processo, essa aqui com o nome original, com o primeiro nome. Global Playboys. Tá vendo só, olha, começaram com o nome de Global Playboys. Tiveram que mudar, né? Receberam esse processinho. Quem é que não vai ceder a um processo desse, hein? Se bem que o nome é na mesma linha. O nome Playboy, Playboys, na mesma linha, né? Receberam esse processinho, trocaram de nome logo. Logo que começou o sucesso, 2004, 2005. E por aqui o sucesso de 2005. O grupo que começou como Global Playboys e continuou como Global DJs. Tem também aquele remix da Irene Cara, What a Feeling. E muitos bons que a gente toca por aqui. Também manda mais um abraço por aqui, olha, o Carlinhos tá animado, viu? Mandou aqui que tá querendo ganhar essa cesta básica, aproveita que é a última, falou que ele paga o mototáxi se ele for o ganhador. Será que tem como, hein, Carlinhos? Eu aproveitei pra pesquisar aqui, distância Timbaúba, Maceió. dá 346 quilômetros na estrada. 5 horas de viagem. É um tempinho, hein? Será que tem algum mototáxi que toparia levar até aí, hein, Carlinhos? Ele disse que paga, só não sei quanto fica. Ele disse, hein, que se fosse o ganhador pagava. Rapaz, deixa pro povo de Timbaúba mesmo essa promoção. Daqui a pouco tá saindo o resultado. A última, inclusive, da promoção da cesta básica. Mas o Pedrosa, semana que vem, a gente já anuncia por aqui. O Pedrosa continua com uma novíssima promoção. Então é só continuar ligado na gente, que daqui a pouco não, segunda-feira, junto do Jota Silva, no Tarde Livre, às 13 horas, a gente anuncia tudo, as novidades e muito mais, hein? É isso, esse é o 87, daqui a pouco sai o nome do ganhador no ar, já temos aqui o nome da pessoa, mas eu só digo daqui a pouco, porque agora a gente curte mais uma música das antigas aqui nas Mais Perdidas. Tem Automatic Lover, DJ Jackson agora. As Mais Perdidas. I am your automatic lover, automatic lover. I am your automatic lover. I am your automatic lover, automatic lover. I am your automatic lover, automatic lover. Essa é outra música que não é de ontem não, DJ Jackson, Automatic Lover, essa veio lá de 1978 e a gente curtindo aqui no som da 87. Bom demais, hein? Agora 3 pras 2, ainda por aqui Global DJs, The Sound of San Francisco. Te passar tudo que a gente tocou por aqui, olha, Highest Crown of Days, Naked Eyes, Always Something There to Remind Me, Genesis Visible Touch, só nesse último bloco das mais perdidas, nossa viagem no tempo, mandando os últimos abraços por aqui, pra quem se ligou na gente, fazer aquele suspense, hein, pro resultado, é isso, a gente gosta de enrolar por aqui, hein, abraço pra Flávia Barbosa, pra Maureline que se ligou na gente, tem o Cristóvão na Independência, por aqui temos também a Maria do Socorro, pediu pra participar da promoção, quem será que ganhou? Tem aqui a José Vilma, tem o Manuel, a Gaula no João Feliciano, também junto da família, o marido Nena, os netos ligados na gente, Júlio e Jonatas, por aqui a Lúcia também, o Carlinhos ligado na gente, tem muita gente ligado. Mandar uma boa tarde aqui também pro Mirtuel Andrade, sempre ligado na 87 FM, não perde um só dia, hein? Abraço, Mirtuel, e todo mundo aqui ligado, todo mundo mandou mensagem, tava concorrendo, e agora já temos o resultado. Você que participou lá pelo WhatsApp 986834884 vai ficar sabendo agora quem foi o ganhador. Você participou, hein? E hoje mais especial, a última cesta básica da promoção da cesta básica, viu? Semana que vem a gente volta com uma promoção totalmente diferente, você pode continuar participando. Segunda-feira a gente anuncia, vou segurar aqui o suspense, né? Falaram aqui no meu ponto eletrônico que é pra segurar, então bora segurar até segunda. Ah, mas a promoção tá estourada, viu? Semana que vem você fica sabendo. Muito bem, sem mais delongas, sem mais enrolação, sem mais nada, a gente já passa pra você que quem mandou mensagem, participou, pediu música e é a ganhadora, já tô falando que é mulher, já é a ganhadora desse sábado, foi ela, final do telefone 2583, foi a Lúcia, parabéns! Parabéns, Lúcia, a gente vai entrar em contato contigo pra falar os detalhes de como vem aqui pegar, hein? Parabéns, participou, foi a sortuda desse sábado. Parabéns, Lúcia, ganhou promoção, hein? Você, ouvinte ligado que não ganhou não, aproveita pra passar no Pedrosa Supermercado nesse final de semana, que tá tendo degustação, hein? É o final de semana do chocolate, daqui a pouco até eu vou passar por lá, hein? Tá bom demais, tem degustação, hein? Aquele 0800 que a gente nem gosta. Então passa lá no Pedrosa Supermercado, mais completo de Macaparana, Timbaúba e agora em São Vicente Ferrer também. E a promoção volta na semana que vem com a nova promoção totalmente renovada pra você ficar por dentro, vai poder participar também, inclusive quem já ganhou, hein? Quer continuar participando? Quer continuar tentando a sorte? Então, quem sabe na semana que vem você se liga, hein? É isso, essa é 87 FM, é prêmio o tempo todo, é a melhor programação da cidade e você fazendo companhia pra gente, hein? Coisa boa, não só a gente faz companhia pra você, mas a gente também recebe a sua companhia. Bom demais de todos vocês por aqui. E é isso, programação é assim, legal, espetacular por causa da companhia de vocês. E agora ficando por aqui, encerrando a viagem, voltando pra Timbaúba, acabando a viagem, voltando a viagem direto pra Timbaúba, a gente acaba as mais perdidas, que volta na semana que vem, próximo sábado ao meio-dia. Na último abraço aqui, olha, estão cobrando o abraço do Bruno Vinsky, lá da Jovem Pan Natal. Olha, tá, ele tá falando aqui, olha, que quer a auditoria dos alôs, dizendo que você não faltou. Rapaz, a gente já mandei o alô, tá agora mandado de novo, agora tá comprovado, é isso, cobrando o alô. Que às vezes acontece, tanta mensagem que a gente às vezes não manda um alô de uma pessoa ou de outra, às vezes fica sobrando música. Hoje eu tenho aqui, olha, 10 músicas que não deram pra tocar hoje, vai ficar sobrando pra semana que vem. A gente separa e, claro, detona na semana que vem pra você, só continuar ligado. Pede de novo pra gente se não tocou hoje, a gente quem sabe toca na semana que vem e você continua ligado aqui na 87. Então é isso, acabando agora o programa As Mais Perdidas, você continua ligado na tarde da 87. Eu volto também à noite no Trilhas do Amor a partir das 10 horas, volto também na segunda a partir das 11 da manhã. E no próximo sábado volta o programa As Mais Perdidas, todo sábado do meio-dia às 2, por aqui na sintonia da 87 FM, a rádio que todo mundo ouve. Então é isso, a gente vai ficando por aqui, mandando aquele forte abraço pra você que vai continuar ligado na gente na 87 FM. E um bom final de semana, ótimo sábado pra você. E a gente volta semana que vem com mais As Mais Perdidas. Comunitária, a voz do povo. 87 FM. Rua Coronel Antônio Vicente, segundo andar, centro. Veículo da Conte, Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Timbaúba. Timbaúba, Pernambuco. De segunda a sexta, a partir das 8 horas, programa Show da Manhã, com a apresentação de Rogério Ribeiro. Show da Manhã. Informação, resumo de novelas, signos, interpretação de sonhos, humor e muita música boa. Boa tarde pra você, são 2 horas e 2 minutos e a gente continua por aqui te fazendo companhia a tarde inteira. 87 FM, a rádio que toca o que você quer ouvir. Essa é a rádio que todo mundo ouve, 87. 87 FM. E por aqui tem mais música na sua tarde e você vai poder interagir também, hein? Continua ligado, participa no 986834884. Eu já começo a programação das 2 da tarde agora com o Gustavo Mioto, com ou sem mim, vem! A rádio que toca o que você quer ouvir. Se você não me disser a verdade, não tem como eu ajudar minha metade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre